as novidades e os lançamentos. Só aqui, DJ LK, DJ Israel Portugal e Sonic Produções. Os DJs que detonam só as melhores no forró romântico. Meus olhos não veem a minha direção, na minha boca saem coisas sem sentido. Você é o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem dor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear? Quero viver o teu sorriso e teu olhar. Eu compro o mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Perdi o jogo, tive que te ver partir. E a minha alma, sem motivo pra existir. Já não suporto esse vazio, quero me entregar. Ter você pra nunca mais nos separar. O seu encaixe perfeito no meu coração. O teu sorriso é a chama da minha paixão. Mas é fria madrugada sem você aqui. Só com você no pensamento. Eu compro o mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz. Meu ar, meu chão é você. Mesmo quando fecho os olhos, posso te ver. Eu compro o mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você lutar. Permaneço sem amor, sem luz. Com Sonic Produções, DJ LK e DJ Israel Portugal, é só sucesso.